mais um, vestindo a camisa do cristocentrismo, me aliando a Jeová pra sair do abismo, lado a lado com a verdade sem sair da trilha, locomotiva governada que não descarrilha, lutando contra a omissão que só atrapalha, distante da preguiça que só deixa falha, aqui é correria e não ando sozinho, não fico para trás pois sei qual é meu caminho, firmado na rocha chamada Jesus. Por maior que sejam as trevas, vão sair da luz. Não desvio pelo lado mais curto. Fácil vem, fácil vai, isso sim é surto. Assassinato, furto, chave de cadeia. A maldição do sistema é o que não clareia. Não corre na veia de quem já nasceu de novo. Não governa a mente, já não escraviza o povo. Acreditar é preciso, viver é necessário. A fé destrói a mentira do adversário. Já não há falsário, já não há covarde. O exército cresce manhã, dia, noite e tarde. Tropa valente planta e rega a semente. O perdão é a quadrada que detona a serpente. Ser coerente ao pregar a paz. Perdoar é o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu sou mais um que com muita fé vai subir quando o fim chegar. O louco confessa que na promessa de Deus pode confiar. Se falha sem brecha, não miro a flecha que só espalha contenda. Entenda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vê se me segue e vê com atitude, com virtude também. Terra prometida foi feita pra quem vai além louvando o amém. Eu quero que tente, eu quero que venha e vença com sua espada. Invada, faça, vire ameaça, resgate vidas, vencendo o trauma com nome na lista. Vista em passaporte pra Jerusalém. Em nome de quem? Em nome do rei. Fiz o E navalhas pra levar o bem. Adiante, não carrego mágoa. Lágrima faça, não há quem disfarça. Vitória só é concedida no verdadeiro perdão sem faça. Pois no momento que você perdoa ou quando confessa o pecado, pilantra fica desabilitado, totalmente imobilizado. Sei que o Deus é por amor, Senhor do amor, fazendo louvor. Tem esperança no fundador, foi o Criador que falou, morou. Quem canta e planta rosas não colherá espinhos. É muito bom caminhar pelos teus caminhos. Aqui não estamos sozinhos e sigo o trajeto reto, certo, correto. Vai projetando a guerra. O número exato de quem não mereceu e se rendeu, a fé só gera meia triste, meia amargo, meia na mão ou na testa. É a marca da destruição que afeta, me cerca, mas não me breca. Não vou cair em murmuração e nem linguagem de demônio. Já tô no conflito, fique, insisto, transmita assim, conquisto meu sonho. Vejo muitos condenados, julgados pelos valores, dinheiros, status, dores, sementes de seus horrores. Vencedores que são perdedores, verdadeiros devoradores. O troféu da fama vai para os seguidores da TV Rancores. Mantenho meu compromisso, se fala mal eu não admito. A minha fé é que deposito no Senhor que eu acredito. Cristo, o único pai é que o teu filho é guerreiro, eficaz e mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás.